Hoje a nossa proposta é tratar sobre os outros e o julgamento. E eu fiz uma pequena pesquisa, encontrei um pensamento do Pequeno Príncipe, aquele livro tão famoso, que tantos ensinamentos traz, que diz assim, tu julgarás a ti mesmo, é o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues julgar-te bem, és um verdadeiro sábio. Olha só, Pequeno Príncipe, Nós devemos julgar a nós mesmos, que é o mais complicado. Julgar os outros é fácil. Se formos capazes de nos julgar com coerência, verdadeiramente, seremos sábios. Para julgar os outros, não precisa ser sábio, mas para julgar-se a si mesmo corretamente, precisa ser sábio, como diz o Pequeno Príncipe. E é isso mesmo, Porque os nossos defeitos nós aceitamos facilmente. Os defeitos dos outros nós não aceitamos, não é verdade? E julgamos. Não quero dizer com isso, nós vamos ver aí no decorrer do nosso trabalho aqui, que a gente não deva julgar situações, acontecimentos. O que nós estamos falando é que não devemos julgar pessoas. E encontrei um outro pensamento bem interessante, um autor desconhecido, mas achei interessante para a gente refletir. A traição é uma das coisas que você deve julgar ruim sem experimentar. Traições das mais diversas formas, Na amizade, nos relacionamentos, no pagamento, qualquer coisa, Você deve julgar ruim sem experimentar. Porque experimentando certamente vai doer, E aí eu encontrei um texto que nós vamos julgar. Depois eu vou dizer por quê. Carolina Grain Xavier, não sei quem é. Não fiz a pesquisa de quem é essa autora. Mas, falando de julgamento, achei umas ideias interessantes e outras não. E nós vamos julgar. Se tem alguma coisa que estou aprendendo com essa louca existência, é não julgar o próximo. Não nego que já julguei os outros e muito, e que atire a primeira pedra quem nunca julgou. Aí, primeira proposta. Quem nunca julgou aqui, pode me atirar a primeira pedra que eu já julguei. Alguém? Okay? Não tem pedra? Não, pega a cadeira mesmo. É inevitável, entretanto, com o tempo, acredito que seja controlável. Então, julgar os outros é inevitável, mas com o tempo é controlável esse ímpeto de julgar os outros. Julgamento é uma opinião egoísta sobre algo que idealizamos. E tendemos a nos decepcionar e ficar irritados quando as coisas ou as pessoas não são como queremos. Criamos uma expectativa das pessoas, das coisas, das situações. E aí, como as coisas não acontecem ou as pessoas não são como a gente imagina, julgamos. Olha só que raciocínio interessante que ela faz. E aí nos irritamos. E não só julgamos, Vamos aos fatos. Na verdade, dentro da nossa questão de o que podemos fazer em relação àquela situação ruim. As pessoas são o que são. Mas nós somos tão cegos que construímos imagens falsas, criamos armadilhas para nós mesmos. E aí julgamos os outros. A culpa é toda nossa. Sim, é nossa. Não deixamos os outros serem como são. E qualquer mudança de atitude de outrem já é motivo para desconfiança. Mas o que é isso? Vejam só, ela está falando aqui julgar as pessoas. Não deixamos os outros serem como são. Ela não está falando aqui dos atos das pessoas. Por que apenas não respeitamos a personalidade do próximo sem questionar? A personalidade. Todos têm seus altos e baixos, mas somos tão egoístas por natureza que qualquer detalhe é motivo para ficarmos exacerbados, irritados. Viemos de uma cultura que não tem por princípios aceitar o indivíduo como ele é. E o julgamento torna-se a palavra-chave quando se trata de seres humanos. Então, não aceitamos os outros como eles são, a sua personalidade, a sua maneira de ser. Poderíamos dizer, não aceitamos as situações como nós teríamos a perspectiva que elas fossem também, e julgamos as pessoas e as situações. As situações, a gente às vezes julga como um problema coletivo e às vezes é culpa de Deus. E as pessoas é porque elas são elas mesmas, né? Seríamos mais felizes se esquecêssemos de viver a vida do outro e vivêssemos a nossa própria vida, nossa própria privacidade e a nossa liberdade. Será que é verdade? Seríamos mais felizes se não quiséssemos viver a vida dos outros e vivêssemos a nossa própria vida, nossa própria privacidade e a nossa liberdade. Olha que dentro disso, né, até as próprias relações dos pais e os filhos é terrivelmente difícil. Porque os pais criam as perspectivas dos filhos, que eles sejam assim e assim, que se formem em tais e tais profissões até, e aí, quando isso não acontece, vem a decepção. Mas tudo que eu te ensinei, como que tu ainda me fez isso? Né? Claro que isso não tira, e lembramos de novo, a proposta da educação de julgar os atos que podem estar errados ou não, e então os pais até têm a obrigação, estão aí para isso, para corrigir, né? Mas com certeza os pais também, que são bons pais, não deixam de amar os filhos e continuar. O problema maior acontece, acredito, com os amigos, né? Com pessoas, colegas, etc. Todos temos o direito de errar, de falhar. Eu até não diria, começa aqui, né, direito de errar. Nós temos direito de errar? Olha, devia não errar, né, mas já que não dá para aguentar, né, então a gente dava uns errinhos também. Então, vai, né. E de falhar e de ser aceito pelo modo que agimos, mas nunca de julgar e sermos julgados. Então, temos direito de errar. Eu diria só, erramos todos, né, e falhamos, e por isso devemos respeitar os erros e as falhas dos outros, já que também nós somos assim, mas não temos o direito de julgar o outro e nem, né, de nós sermos julgados. Ainda não entramos na questão do ato em si. Se agirmos de tal modo, por mais impulsivamente que seja, é o modo que, naquele momento, quereríamos ter agido. E se agimos de tal modo, é o modo que, naquele momento, quereríamos ter agido. Sim, verdade. Mas se tivéssemos um preparo maior, poderíamos ter agido diferente, não é verdade? Porque fica muito fácil. Não, aquela hora lá, eu agi assim porque foi aquela situação. É uma boa desculpa. É como morreu um familiar. Eu me desesperei, saltei fora para a janela e me quebrei a perna. Ah, eu tinha o direito de fazer isso. Mas se eu tivesse mais preparo, eu tinha entendido que a morte não existe, que eu poderia ter mais equilíbrio, que eu poderia agir completamente diferente. E as informações para isso eu tinha por aí, não é verdade? Ou seja, me ocorre aqui, né? É um direito, mas poderia não ser assim também. Agora ela diz assim, ó, não existe o certo, não existe o errado, não existe presente e futuro. Concordo com isso? Não existe o certo, não existe o errado, não existe o presente e não existe o futuro. E depois ela completa dizendo que cada momento vivido é passado. E é lá que começamos as raízes do nosso maléfico ato de julgar. Eu acredito que existe certo e existe errado. A gente pode não conseguir fazer o certo e opta pelo errado. Mas existe. Todos nós sabemos o que é certo ou errado, não é verdade? Faça aos outros aquilo que gostaria que me fizesse. É o certo e o errado. Planta o bem, colherás o bem. Planta o mal, colherás o mal. Então, essa de não existe certo ou errado, tudo bem. Tem a história de você errar, mas você erra porque é ignorante, vai continuar na caminhada, vai depois corrigir esse erro, melhorar, etc. Por aí, tudo bem. Mas sempre existe o certo e o errado. Vejam só, nós estamos julgando agora o texto, o ato. Né? Nós não estamos julgando a dona Carolina Grenchoyer, que é onde que eu queria chegar. Na verdade, nós estamos julgando o texto. Se nós concordamos, se nós não concordamos. Se alguém também quiser se manifestar, está livre. Nós não estamos julgando a Carolina Grenchoyer. E se pararmos para pensar, julgar não faz sentido. Julgar faz sofrer. Essa é boa, hein? Julgar não faz sentido. Julgar faz sofrer. Você está decepcionado, fica julgando, fica só aquela coisa na cabeça. E realmente, né? Faz sofrer. Compreender e respeitar deveriam ser o topo da pirâmide. Muito boa, hein? Compreender e respeitar devia ser o topo da pirâmide, o principal. É difícil no começo, é necessário paciência, mas isso tudo é adquirido através da experiência. Com certeza. Deslizes acontecerão vez ou outra. Somos humanos e propensos a errar. Isto corrigiu o texto dela acima, né? Ó, deslizes acontecerão vez ou outra. Somos humanos e propensos a errar. Mas é com o tempo que obtemos a maturidade suficiente para entendermos que o julgamento não nos leva a lugar algum. Aliás, é um passo atrás de tudo que acreditamos. Enquanto ficamos julgando, perdemos o tempo. Vamos para trás, já sabemos que não devia ter julgado. Um passo atrás. Deixar as pessoas ser como são, sem criar expectativas, curtir cada momento, seja ele bom ou ruim, sem pressão. Vamos aprendendo a lidar com as diferenças. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de si. E aí? Ninguém é dono de ninguém. É verdade. Ninguém é dono de si. Concordam? Tudo bem. No sentido assim, nós somos todos de Deus? Tá. Mas eu sou dono de mim, né? E por isso minha responsabilidade é total. Assim termina o texto. Então nós julgamos o ato, o texto. Não julgamos a dona Carolina. Pegamos o que ela tem de bom, tem muita coisa boa, talvez pequenas correçõezinhas. Assim nós devemos fazer com as pessoas. É porque todas as pessoas têm coisas boas, muitas delas, né? E nós devíamos enxergar mais isso, e os pequenos detalhezinhos, dar um toque, né, para que hajam as mudanças, e não julgar as pessoas como normalmente a gente, por um ato, né, desmorona toda uma personalidade, não é mesmo? Fica aí para pensar.